Capítulo 2. De Noites de Insônia, Oferecidas a Quem Não Pode Dormir. Volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Noites de Insônia, Oferecidas a Quem Não Pode Dormir. Volume 2. De Camilo Castelo Branco. Solução do Problema Histórico. Senhor redator das Noites de Insônia, conseguiu você que eu adormecesse antes de ler a terceira sentença a favor del rei Dom Sebastião. Muito obrigado a você e aos três papas. Aquele Dom Sebastião, que em 1630, com 76 anos de idade, tinha uns filhos, que ninguém depois conheceu, seria causa eu descrer da autenticidade das sentenças, se não soubesse que Santo Isidoro, arcebispo de Sevilha, o profetizou assim, tal e quejando, com filhos, netos e bisnetos, um dos quais, afianço a você, que não sou eu. Palavras de Santo Isidoro. Muitos filhos e filhas terá o encoberto de legítimo matrimônio, e sempre seus descendentes, uns depois dos outros, reinarão pacificamente. Não diz o santo onde se passa esta reinação. E o cetro sagrado do temporal será administrado e regido por eles, e afinal, fazendo-se pajens do povo, tornarão do deserto. Não há nada mais claro. Os descendentes de Dom Sebastião, voltando do deserto, serão pajens do povo. Por pajens do povo, percebo eu que o vidente de Sevilha queria falar nos demagogos deste país, nos oradores do cassino, no Guerra Junqueiro, nos redatores do Diário da Tarde, no Essa e no Urtigão, nos satânicos e nos mais socialistas sobre quem pesam o gládio do Zêzere, os pés do conselheiro Arrobas e o redenho do conselheiro Viale. Os descendentes do encoberto vêm, pelos modos, a ser aqueles. Quanto a virem do deserto, como reza a profecia, é óbvia a interpretação. Deserto aqui entende-se o conteúdo pelo continente. Veja se me percebe. Deserto é o vazio da algibeira. Isto percebe você bem. Um homem está no deserto quando não tem no bolso a voz que clama no mesmo. Deserto é estar homem só, como sucede a toda pessoa que não tem aquilo com que mais se acende o engenho, como disse um a quem o predileto dos três papas mandou dar 15 contos de réis por ano em paga de ter perdido um olho em África e ter feito os Lusíadas na Índia. Já vê você que, por este lado, as sentenças dos três bispos de Roma são invulneráveis. Dom Sebastião, com toda certeza, de 15 em 15 anos, ia até Roma mostrar ao papa que tinha uma perna maior que a outra, um tufo de pelo no ombro esquerdo, o joanete no dedo mindinho e um dente de menos na queixada de baixo. Quando lá foi, aos 76 anos, aposto que já não tinha dente nenhum. Os documentos pontifícios que você apresentou resistiriam à crítica de João Pedro Ribeiro e Teófilo Braga. Este sábio e você são os dois homens que neste século têm achado as melhores peças históricas. Você achou as sentenças a favor do encoberto. O doutor Teófilo achou a carta de Aires Barbosa a André de Rezende. Eu achei a vocês, os dois odres de ciência, em que espero exercitar o meu intelecto, como os touros exercitam a força nos odres de vento. Creio que está dada a solução do problema histórico. Mande-me o prêmio pelo portador. E quando achar outra coisa, com esse faro de herder que Deus lhe deu, abra torneio aos talentos e faça invejas ao Teófilo, a ver se ele descobre agora a resposta de André de Rezende a Aires Barbosa. Entreguei o prêmio, antes que venha outra carta mais insensata. Neste país, quem, como Teófilo Braga e eu, achar alguma coisa, está perdido. Fim do capítulo 2.